onde chega assim no seu sete. DJ Rebelde. Olha aí, né? Pra cima, pra cima, vamos lá. Você já ouviu falar desta minha canção? Aqui na escola eu vou me encontrar. Eu tenho uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. Bora mexer! Foi no final de tarde, domingo de verão, eu vi conquistar seu coração. Você vestida jeans, dando um monte de igual, batendo aquele papo informal. Amigo Cláudio, do Guidal do Cláudio. Meus olhos verdes. Ele adora mais sim a gente, amigo Cláudio. O homem que gosta de música boa. O corpo de preto. Vem com a gente. Onda sensual. Afinal, levantar o meu astral. Bora aí, né? Você pode até gostar de outro rapaz, que ele der amor e muito mais. Bora, meu irmão. Pode ser então o outro cabeludo, ou mesmo um ladrão de coração. Um ator principal, ou mesmo um pacudinho. Pode ver que eu não estou sozinho. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Sucesso, Michel! Oh, eu vou aqui enrolar com você. Vou prejudicar sua apresentação lá na Top Show. Não. Vamos lá! Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor. Sete aí, né? Estou na solidão. DJ Rebelde. Hora que chegamos na ilha. Galo cantou. É madrugada, abraço os meus filhos, beijo a minha amada. Na beira do cais, a maré preamou. Com adeus apertado, vou me afastando. E deixo meu amor. E lá fora! Lá fora, saudade é de logo voltar. Mas sou um pescador, tenho que pescar. O hino do galo. Meu alento é apenas as ondas do mar. Alô, galo! O sol e o luar. O sol e o luar. O sol e o luar. Tamo junto, a bola, sucesso pra vocês! DJ Michel! E o Rebelde também na correria, tamo por aqui! Lanço minha rede no meio do mar. Vamos lá! E peço ao meu Deus pra me ajudar. Pra logo eu voltar. Tô parceiro DJ Rogério, viu? O mar está por aqui que já caiu muita chuva, ele ainda tá aqui com a gente. Obrigado, Rogério Bill. Pelo apoio, meu irmão, tamo junto. Quero em casa chegar. Alô, Nilson, homem do melhor PHK da cidade. Estou me queimando de tantos desejos. Quero me incendiar com o calor dos teus beijos. Atacado Nilson, Narroso Danim, com Francisco Monteiro, no coração de Cadudo. Eu quero te amar. Bora, Rebelde! DJ Rebelde! Abraçar meu parceiro DJ Rubinho, DJ Valdinho, toda a galera do Guerreirão São Jorge, hoje fazendo a nossa cobertura do segundo Sunset a ilha. Lá vem eu! Lá vem eu! Vamos lá! Sou carroeiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. DJ Rebelde! Vou descendo o rio a remar. Lá vem eu descendo. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Já estamos gravando. Sou canoeiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. abraçar também com a gente. Um dos maiores divulgadores de festas e aparelhagem com a gente. O parceiro Ravinha Divulgações. Sempre no apoio, Ravinha. Ravinha Divulgações. Fazendo a mídia dos melhores eventos de Belém. Pra ver o meu amor descendo o Amazonas e o Araguaia e o Rio Guamá, subindo o Xingu e o Tapajós e o Tacajá. Estamos no interlegue lembrando essas paradas, porque na verdade a gente toca porque te vive esse tempo. Tempo bom, tempo bom. Não tinha WhatsApp na época, mano. Só te liguei pra te falar. Eu já cheguei aqui, aqui no Sunset, em Belém do Pará, aqui no Aida. Mas já pensei em te buscar. Manda ver. Aqui tem pato no Tucupi, também o açaizão. Tô sabendo que tem um açaizão ali me esperando. São, pois o meu coração, alô Sandra, quer te trazer pra cá. Pra junto do povão curtir a tradição de Belém do Pará. DJ Rebelde! Ivan Júnior. Bora, meu parceiro Nilson, tu tá cagando, Nilson, comigo! Ouvindo lá de longe, me encantei, com a música que vinha, delirei, e saí correndo pra dançar. E o brega, e o brega, e o brega, e o brega! Brega, brega, vou marcar, puxo o moreno em... Dali, maestro! Brega, sem parar, danço, balanço, faço sapateado, uma requebra. Brega, e com jeito começa a girar. Brega, brega, vou matar. Puxo o moreno, encosto bem no peito. Danço, brega, brega, sem parar. Já deu a viu pelo Face já? Meu parceiro Ravinha Divulgações, na sua página fanpage do Face, diretamente do Aida, apresentação do Rebelde Noir. Cortadas. Consegui me escachar mais da gente, alô Bibirinha. Meu amigo Gleison, também da gente a tarde. E aí, Cláudio? Se você é careta, fique logo ligado, traficante. Beijo, amigo Nenê. Bora, Tadinha. Seu lado e quero te ver chapado com todo o amor. Alô, Lachico! Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com todo o amor. Com todo o amor, você viaja nas ondas no mar da paixão. Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Sobre sabe amigo Johnny, também o Jonas, o Mano, a Neymar, também o Zeca, o Zecão. E do Maria o som. O Gil. O Alavi. A Lucy, a Rosana. A Carla Ivone. Gelane. A Isabel também, a gente, a Larissa. A Tassiane. Os meninos sem voduro e as damas sem voduro. Estão em peso hoje. Aqui no Ilha. Sou traficante do amor. DJ Rebelde. Lembro do teu cheiro, lembro de tudo que é ser. Lembro do... As minhas aí do Papo Calcinha. Muro, só fala em calcinha. Curti teus abraços, amei teus amados. Alô, já e parei no teu olhar. Fiquei alucinado, estou apaixonado. Por isso resolvi falar assim, em inglês ruim. Que é pra você saber. E agosto, já lá no Campo do Cacau, Guerreirão São Jorge e Bebelossão de juntos. Assim, aí o bicho vai pegar, hein? Mesmo, que é pra você saber. Lá no Campo do Cacau, eu já morei nos estantes. E é pra lá que eu vou levar você. Relembra aí! Ai, onde? Parceiro Fábio, também com a gente, a Liliane. O pessoal que vieram junto. O Rebelde, a galera lá de Bujaru. Um abração muito carinhoso, Rebelde. Quebrou. Meu parceiro Paulo André, o homem do carro forte. Vai com a gente, alô, Paulo André. Sem ter você. Bora pra cima. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, DJ Rebelde, me perdoe, eu te prometo que ia acontecer. Vamos virar a situação entre você e eu. Lá vem você de novo com essa história de me amar. E aí, Cláudio? Tanto papo furado, querendo me contar. O parceiro Ricardo Rios, meu Jabuti do Explosão. Já na área, curtindo o Rebelde. Obrigado, Jabuti, tamo junto. Você passa rasteira, não foi justo que você. E aí, negão do Palácio? Hoje eu tô sem, não quero mais. Amor, amor, vê se você me deixa em paz. Amor, amor, então a meu chão até logo, baby. Goodbye, amor. Hoje eu cansei, não quero mais. Amor, amor, vê se você me deixa em paz. Amor, amor, então adeus, tchau, até logo, baby. Goodbye, amor. Um toque te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Conta pra mim teus segredos. Só no pregão! Tua história de amor. Quero estar do teu lado. Amigo Júnior do Camarão, graúdo do GG. Na alegria. Já no Ainda! Alô, Júnior, abração do Galinhoso do Rebelde. Quero saber se nos sonhos. Contigo eu sempre estou. Me diga se é verdade. Nem precisa me falar. Me abraça e me beija. O aniversário do carro do sucata hoje. Basta um toque. É um motivo pra comemorar hoje. E a chuva já foi embora. E você que tá aí do lado da área externa, pode chegar junto. O tabuado tá liberado. Deixa eu cuidar de você. Deixa. Deixa eu cuidar de você. Não tenha medo de nada. Bora, Bumba Negro! Deixa eu cuidar de você. Você faz parte de mim. Igreja Amigo Barnabé e toda a turma do Bado que vem da gente. Fala, Barnabé! Quero andar nos caminhos. Os amigos lá de Bujaru. Eu quero te namorar. Me diga. Fala, meu parceiro Eder! Olha o Pimentinha da minha mala aí com a gente. Curtindo a ilha! DJ Rebelde! Me beija. Basta um toque. Onde eu vi você? No sonho. Onde eu te beijei? No sonho. Bora, Rogério Binho! Aos meus pés. Bora, Nenê! Senta te humilhar. Obrigado, Nenê, pelo apoio, meu irmão. Tamo junto. Vai! Onde eu te tocar? Meu sonho. E me arrisar. Meu sonho. De viver com você. Ser sempre real. Nós tão longe. Sempre acordar. Nós tão longe. Por ti eu vou. Aos limites. Conquistar pra viver só pra mim. A juíza, o papo calcinha com a gente. Curtindo a ilha. Se você me deixar acordado aqui. Ela curtiu a ilha. DJ Rebelde. Já DJ, já os amigos daqui. Poder te tocar. Meu sonho. É realizar. Meu sonho de viver com você. E aí, Larissa? Ser sempre real. Não estou. Larissa Paixão. Sem me encontrar. Não estou longe. Por ti eu vou. Aos limites. Te conquistar pra viver só pra mim. Tem muitas atrações ainda hoje. Aos limites. Então não tem hora pra parar hoje, sem ser. Vou aos limites. DJ Rebelde. Dança comigo, que quero você, sou gago, mama, se adoro, pode crer. Meus amigos falam de mim. Sou gago, mas sou feliz. E daí? Fala, minha cobradora Andréia! Já se atentaram. Vou roubar você de mim. Você de mim. Como é que é? Só porque eu falo. Só música boa. Pra relembrar o Interland. Já tentaram. Vou roubar você de mim. Você de mim. Só porque eu falo assim. Olha o gaguinho. Eu sou o gaguinho do brega. Apaixonado. Detona, maestro. Gaguinho do brega. Fala, voz do rebelde, deu de jeito ao máximo. Pra comandar o Sunset de Ilha. Eu sou o gaguinho do brega. DJ faz entorpecer no puro amor. Está contigo assim. Como é que é? Deixa. Deixa eu abraçar carinhosa também. A nossa cantora e compositora, Lu Magalhães. Quero é mais. Está aqui no seu chat, alô, Lu. Te possuir de ver. E aí? Entre quatro paredes, tudo pode acontecer. É muita loucura, meu bem, só eu e você. Nesse entra e sai. Nesse entra e sai de amor. Nosso prazer é esse amor ardente. Esse entra e sai. Nosso entra e sai. Família Sucatinha do Mamã. Mexe, remexe. Esse DJ Bobo Vestano na área. Nosso prazer é esse amor ardente. Esse entra e sai. Nosso entra e sai de amor. Banda da Alemã. Se gosta. Beijo, DJ Rebelde. Um brilho diferente vagando em teu olhar. Sei que estás carente, querendo me amar. Tenta provar que o que sente por mim é amor. Bora botar fogo no seu CG. Quero. O que tu quer, Gleison? Amor sincero não era ilusão. Tocaste bem fundo no meu coração. Com muito carinho e muita paixão. Bora pra cima! Mas só vou amar. Quem me amar e der valor. Queria acreditar nas suas juras de amor. Mas só vou amar. Quem me amar e der valor. Bora, rebelde! Queria acreditar nas suas juras de amor. Sofrer mais. Fala, Rubinho. Chorei por alguém que não mereceu. Baby, uma chance eu vou te dar. Te apaixonou, né? Também me apaixonei. Não sei como aconteceu. Minha amiga Rosália, com a gente, Rosália. Também me apaixonei. Bora. Não sei como aconteceu. Para a Karina das Topíssimas. Estou escrevendo esta carta para dizer: DJ Rebelde! Estou indo embora, não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo e não vai. Até meu governador tá na área! Cara, alertando você. Meu governador é o Deus! Um instante muito longe vou estar de você e você de mim. Bora, gente! Tenho certeza que nem irás lembrar que pra você eu já existi. O que adianta viver de aparência? Que adianta, né? Fingir para o mundo que tudo está bem. Pois é, né? Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe maltratar meu coração. E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu valor, o palco já foi. Não adianta me procurar, nem mesmo saberei para onde vou. Canta! Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Tchau, amor. DJ Rebelde. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Não demora, não demora, não demora. DJ Rebelde. Assumindo o Juninho. Também tem o baile do Patrese. O show dos irmãos do Vizitinho Pressão. Vamos lá. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Vamos lá. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pode, recolhe, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Rebelde. Meu amor, nesse swing e vou curtir. Não me diga não, teu amor vem pra mim. Manda a luz prega. DJ Rebelde! Chegue para mim já, Valéria 1, Valéria 2. Elas estão no berço hoje, comemorando uma ilha. Parabéns para vocês, meninas. Muitos anos de vida, Valérias. E a complicada rolando. Às vezes eu te acho tão complicada, não consigo entender o que nos afasta. Só o mercado de um coração que muito sofre pra ter. Meu patrão Birubiru de Camarote. Se eu não te vejo. Alô, Birubiru, cadê coxinha, Birubiru? Imaginando onde você está, se está pensando. Pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. E o tempo é curto. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa meu bem, não me ilude. Venha abraçar, aquece meu coração. DJ Rebelde. Não me deixa nessa solidão. E acende o fogo dessa paixão. Zezinho da Rádio, o rei das periquitinhas. Já aqui no redor. Você está chegando, eu quero ver dois. DJ Rebelde. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Alô, Glória! Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, vamos construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Pelos campos a fome em grandes plantações. Pelas ruas marchando em precisos cordões. Linda fase da flor, seu mais forte refrão. E acreditam nas flores, vencendo os cães. Vem embora, boa ilha! Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Já passou por aqui vários DJs, o Michel, o Rebelo também já fazendo sua hora aqui no Ilha. Acho que agradecer o carinho de todos vocês, galera que veio lá de Belém, Braga, pra Ilha Grande, pra Boa Vista, Boa Ilha. O segundo Sensete é mais uma da HP Vendos. Alô, meu parceiro Hildo! Esquecendo que amanhã tem Rebelde no Pureza. A nossa terça-feira tradicional do Interlã. Quarta-feira, Mato Cardoso, no Jurunas. Vamos junto! É a agenda do maestro! Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Vamos lá! Quando me fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Vai, magrelo. Tem um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. DJ Rebelde. AKK do Nilson, Narroso Danim, com Francisco Monteiro, no coração de Canudos. Ela gosta de pagode. Patrão Nilson, o melhor tá cagado da cidade da gente, tá numa ilha. Alô, Nilson! Meu amor, venha pra cá. caixa de bombagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. DJ Rebelde. Amigo Cláudio do Guinaldo, Cláudio. O homem do sushi, Cláudio. Na João de Deus, lá no Guamá. O homem do melhor sushi. E do melhor aí que sobra do estado do Pará. E até do Japão, se for possível. Arigatou, Zéu Nará. Sushi, Cláudio. Abração, galinhoso. Rebelde. Dudu doidão e a sua loura, né, Jefferson? Meu coração é Dudu! É o melhor, não tem pra ninguém. DJ Tapó, o melhor de Belém. DJ Tapó, emoção, conquistou meu coração. É o melhor, não tem pra ninguém. DJ Tapó, o melhor de Belém. DJ Rebelde! Aí. Alô, meu amor, vem dançar junto, colado em mim. É o segundo sucesso ainda. Alô, Cesar Reis. Curtindo o som, expressiva. Você vai ver quem é o animal do Pará. DJ Rebelde. Esse é o som. Amiga Rita e os potentes. Tá com a gente, alô Rita. É só você me chamar que eu vou. Relembra aí. Quero te ver. Mais uma vez. DJ Rebelde. Curtindo o som eu vou. Quero ficar com você. Te ter, meu animal. Me conquistou. Me faz viver. Crocodilo me faz feliz. Meu amor é seu. Patrô Gilene, patrô. É só você. Tá no ainda hoje? Eu vou. Bora, Vera! Eu sei você é meu grande amor. Meu animal. Me conquistou. Alô, ainda! DJ Rebelde. Os irmãos Edilson de Elson! DJ Rebelde! O som que cantou o Pará encanta até hoje! Rebelde! Príncipe Negro! Príncipe Negro! Quero te encontrar. Pra dançar, qualidade digital, enfim. E o som do Brasil! Príncipe Negro é sucesso e faz a galera dançar. É um som que agita pra você. Príncipe Negro é sucesso e faz a galera dançar. É um som que agita. Quero te encontrar e te dançar. Qualidade digital, infinito. E o som do Guaraci! Esse primeiro é sucesso e faz a galera dançar. Eu sou viajita pra você. Esse primeiro é sucesso e faz a galera dançar. Eu sou viajita e me fez sonhar. Músicas, tantas coisas que passaram na nossa vida. Vamos comer o som, a inovação do som é o melhor que tem e não tem pra ninguém. Venha, venha dançar, o melhor som chegou só pra você curtir. Dance com Ellison, vamos com Ellison, a inovação do som com DJ Ellison e DJ tudo bom. Vem, baby, vem curtir com Ellison aqui, ele vai detonar, o show vai começar. Vem, baby, vem curtir com Ellison aqui, sucesso não tem fim, a gente agita assim. Vem, baby, vem curtir com Ellison aqui, ele vai detonar, o show vai começar. Vem, baby, vem curtir com Ellison aqui, sucesso não tem fim, a gente agita assim. DJ Rebelde. Vamos comer o som, a inovação do som é o melhor que tem e não tem pra ninguém. Venha, venha dançar, o melhor som chegou só pra você curtir. Dance com Nelson, vamos com Nelson, a inovação do som com DJ Ellison. Não relembre! Vem, baby, vem curtir com aqui, ele vai detonar. O show vai começar. Baby, tem peito de um garçom aqui. Sucesso não tem fim, a gente atira assim. Baby, tem peito de um garçom aqui. Ele vai detonar. O show vai começar. Baby, tem peito de um garçom aqui. Sucesso não tem fim, a gente atira assim. Vai, vai, vai, vai. Joga a mãozinha pra cima e vai, e joga a mãozinha pra cima e faz o pé. Essa lá dos meus parceiros, Edilson de Elson. Relembra aí. Preciso tanto de DJ Rebelde. Somos o coração do amor! As maluquinhas, olha a boca! As maluquinhas do príncipe! Príncipe! Príncipe negro! Olha a mão do vestreiro, você e o Edson! Aqui do Ainda! Edilson de Elzo, em companhia. E aí, nenê? Sabe aquelas noites quando bate a saudade e a gente nunca sabe o que vai acontecer? Sozinha no meu quarto, coração tá em pedaços. Tô pensando o que, que eu faço pra tentar te esquecer. O patrão Charles, o homem da caipira. Já manda avisar que amanhã tem caipira na ilha, hein? Pra tentar. Alô, meu patrão Charles! Bora relembrar, bora relembrar. Vai! Já cansei de sofrer. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight. E don't you cry tonight. Não vou chorar por você, baby. Don't you cry tonight. Uma pressão. E vai pra cima. DJ Rebelde. É um fenômeno de... O maestro rebelde. Eu quero ver você ficar parado. Quando ver o ritmo idêntico tocar. Quem não dançou agora vai dançar. Isso potente que é de arrasar. Comanda o fenômeno, é cheirado. E com a banda Peter, vamos dançar. Olha que já deu o máximo pra comandar! E você vai relembrando com o Rebel Jair! É o que veio pra ficar. Ele é potente digital. Peço pra você deixar o som. Detone coração em qualquer lugar. Combinado com que está meu coração. É o som que agita a multidão. É o meu momento de coração. Quando toca não tem pra ninguém. Onde ele vai? Pop som, pop. Aí já vai ser o pop. Relembra aí. É o pop som que agora vai tocar. Agita a galera e pra você dançar. Junto no embalo. Bora, meu parceiro, beberinha, deixa eu chamar já. Olha o Júnior do Camarão Graúda, Júnior. Pop som, pop som. Vamos lá. Dance com Betinho, dance com Juninho, dance com o Elisu e com o Dinho. Esses são os DJs do seu coração. E é o pop som, arrasta a pomão. Pop som, pop som. Pop som. Grande amigo Nilson do BKK do Nilson. Abração carinhoso do Rebelde. Alô, Nilson! DJ Rebelde. Já tem o pop 1, pop 2 e pop 3. Agora tem o 4 arrastando de uma vez. Pop som é alegria, pop som é curtição. Aqui as flash banda muito mais que emoção. Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. É, meu irmão, é saudade, então bora lá. Se você for até Recife, bora curtir uma saudade. Não esqueça da esteira do chapéu. Pois as praias e o sol de Recife. Meu parceiro Marcão e toda a galera do Jardelândia com a gente. Estão curtindo o Sunset, obrigado! Coisas lá do céu. Já já tem dor! Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Em toda a cidade moça. Cadê a moça aí? E a velha linda. Como é que é? Que coisa mais linda. Como tem moça. Como tem moça. Quando você for até. Fala galera da diretoria do Zucatinho, abração carinhoso do Rebelde, hein? Não esqueça. E no CCG! Esqueça da esteira e do chapéu. DJ Rebelde! Coisas praias e o sol de Recife. São a terra. O maestro da saudade. Hei de achar alguém que me dê amor, que fale só de amor, pra que eu possa pensar que a violência já não representa nada, que a paz já foi encontrada, que a guerra acabou. Saudade do Sensei Ilha! E que a gente já possa viver e possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. E crianças possam brincar, sorrindo cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar. Deixa eu agradecer meu parceiro DJ Rubinho pela assistência hoje aqui na sua bagagem. O Renan São Jorge hoje fazendo cobertura no segundo Sunset da Ilha. Obrigado, hein, Rubinho. Toda a galera do Interlag tem um carinho, um respeito muito grande pelo Rebelde. E a gente só tem que retribuir esse carinho dos nossos profissionais aqui do Interlag. Obrigado a vocês, galera do Que Renan São Jorge, hein? Olha, Rubinho! Na voz de muitas pessoas que acreditam que o amor é. O maestro da saudade. Já possa viver, já possa falar com um semelhante, sem ter que morrer, sem ter que matar. Já tem do mais de mão. E crianças já possam brincar. DJ Rebelde. Soltar seu perfume de amor pelo ar. Como é que é? Se você brigar novamente, vou embora. Mas ouça bem o que eu digo agora. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. E a galera vai dançando a saudade. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Vamos lá! Se você quiser, vou modificar. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Meu parceiro DJ Rogério, viu? Está aqui do nosso ladinho, hein? No meu carro fujo de passa chuva, sempre correndo. Ele tá aqui. Só vou parar você me querendo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Deixa eu agradecer aí meu grande amigo Hildo, o homem do HP Vendos, o homem trazendo os melhores DJs de todas as aparelhagens hoje se encontrando aqui no segundo Sunset ainda. Obrigado, Hildo. Todos dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada. DJ Rebelde. Eu sou playboy, não valho nada. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não sou capaz de amar ninguém de verdade. eu só penso em minha vaidade. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto. Vão dizer também: aê, caminho, tu não presta, meu irmão. Eu não presto mais, eu te amo. Eu não presto mais, eu te amo. Saudade pra recordar. O maestro rebelde. Tem sido sempre assim. Você longe de mim. Saudade! Tem sido tão ruim. Você tão longe assim. E eu tão triste sem você. Por quê? Essa sequência, Cláudio, pra escutar lá no quintal. Não quer voltar. De manhã cedo limpando o quintal. E ouvindo o CDZ no Rebelde. É você, meu bem. Rebelde. Minha vida é você também. Porém você só quer fazer sofrer meu coração. Que é todo ser. DJ Rebelde na sequência. Mas um dia voltará a mim. Nesse dia cantarei assim. Voltou meu amor. Voltou meu bem. Agora eu sei, sou bem feliz. Num conto de fadas, um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Tá galo duro, papai! Amava a princesa mais linda da terra. Até de sexta, galo duro. Tinha certeza que nada era pra ela. Mas um dia ela Rubinho! Sem nada saber, quando viu logo o amor, com ele foi viver. Paulo André, o homem do carro forte, forte, forte. Se eu fosse carro. Olha quem chegou! Paulo André! O homem do carro forte chegou! Você com nobreza. Há um pix agora! Diga, meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. São Sérgio Ilha, trazendo as melhores atrações. Alô Canarinho, também os melhores garçons, meu irmão. Diga, meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. E com todo carinho, comigo casaria. Seu parceiro DJ David de Super aqui do meu lado, sempre no apoio. Homem arrebenta, homem é bom. Essa chuva é fim de primavera. Fim de primavera é mais esse verão. Tá chegando o verão, te acalma. Olhando a natureza, tenho a ilusão que o mundo é meu. Só uma chuvinha. O sol, o vento, a terra, o céu e o mar. Rebelde. No sol avermelhado, seus cabelos posso ver. No vento, sua voz em meu ouvido. Meu parceiro Rose, saudade com a GG Rose. As nuvens, seus. O homem do pescado da saudade da GG Rose. Eu posso ver você. Bora, Rose. Em tudo que eu olhar. No céu azul, no sol, na terra e no mar. Se posso ter você. Já já deu o máximo pra comandar o Sanchez e a ilha. Mesmo é muito amor no coração. Fim de primavera é quase verão. Quem seja real? Olhando a natureza. Deixa eu abraçar com muito carinho também. Esse casal que eu tenho um carinho muito grande, porque afinal de contas foi onde tudo começou. O trabalho do Rebelde, na época, na Ritmos. Meu grande amigo Edson, proprietário aí do Magníficos, e a patroa Dona Sandra. Esse casal que eu tenho um carinho e um respeito muito grande até hoje, né? A gente fica sempre com a porta encostada. E hoje quando a gente se encontra, a gente revive os bons tempos e conta as histórias, tudo que marcou a época. E na época aqui, era fuxico da ilha. O Rebelde corria nu aqui, moleque. Quando eu ficava chapadão, eu corria nu nesse mato aí, mano. É, mano. Segura aí. Esqueceu que um dia. Alô, DJ Nenê! Disse que me queria. Alô, Marcelo! E agora estou só, mas já sei muito bem quem tu és. Casa de show Ritmos aí na Bernardo Saião, aonde tudo começou. Leviana, tudo tem o seu dia. E o seu vai chegar. Você vai se danar como eu me danei por você. Já já pois essa aqui. Será? Tem o Tom Máximo, o showman. Será não leviana, o homem do alô. Será que não se acanha? Vai roubar a minha vinheta dele. Pois é, né, rapaz? Levar a minha vinheta. Pra cima, mãe. Você é leviana, sempre será leviana. Sou um bobo a mais de tantos que há por aí. Será que não se acanha ser tão leviana? Alô, DJ Rebelde, saudade! Por aí. Obrigado, Aida! Será que não se... Obrigado, meu amigo Cláudio. Lá do Guidão do Cláudio, sempre no apoio. Dona Alex com a gente. Obrigado, Nenê. Rotalia! Olha o grande sonho da Arlei com a gente. Obrigado, hein? Tamo junto. Alô, Pimentinha!